Começando mais um podcast Feel Heavy Ghosts. Como você pôde ouvir pela vinheta de abertura, e hoje teremos o episódio sobre Infest Sumanha. Eu estou muito feliz em fazer esse episódio, porque esse álbum pra mim representa muito. Foi a minha união com a banda, né? Foi quando, a partir dali eu comecei, eu já vinha ouvindo um pouco antes, mas eu consegui pegar o lançamento do Infest Sumanha e, cara, é, esse álbum é foda. Tem que ficar puxando o saco aqui, tem que ficar puxando mesmo, que é foda mesmo. E a gente vai falar um pouquinho aí hoje sobre o Infest Sumanha. Vou tentar dar uma resumida aí em versões, quando foi lançado, sobre as artes, influências e tudo mais que envolve sobre o álbum. Tocar em algumas faixas, como a gente fez no episódio do Opus Eponymous. Então, vamos lá, eu vou dar os recadinhos aqui e os e-mails e tudo mais aí sobre a nossa querida paróquia aqui, sagrada, que nos acompanha. Vamos lá então, com os e-mails e tudo mais aí que a gente recebeu essa semana. Muito obrigado a todos que colaboraram, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí dessa semana. A página no Facebook tá muito movimentada, a gente posta coisa lá, o pessoal curte, muito obrigado mesmo, isso é muito importante, de verdade mesmo. E a gente recebeu aí algumas perguntas, recebemos até aí finalmente participação dos fãs, aí muito bom. E o primeiro que eu quero falar já é o nosso fiel, né? Fiel, leitor, Atila Oliveira. Obrigado aí por curtir, comentar, sempre tá dando feedback positivo pra gente. Ele mandou, vai estar aí no post, o Atila mandou pra gente a foto da tatuagem dele, do Ghost, cara. Que sensacional. Pô, muito massa, cara. Pô, você tem uma tatuagem da sua banda favorita, eu acho isso do caralho. Eu quero muito fazer das minhas bandas favoritas, assim, pelo menos duas ou três. No futuro aí, não tão distante. E é isso, eu vou deixar no post aí o link para vocês verem a tatuagem do Atila. E vai estar lá na página do Facebook também. Lá junto com a arte dos fãs, vai ter a tatuagem dos fãs lá. Que até a gente recebeu uma mensagem do Douglas Reina. Ele pediu pra gente fazer um post com tatuagens e tal. Só que como eu não queria pegar tatuagens aleatórias da internet, com tatuagens do Ghost, que você acha muito, eu quero fazer com os fãs, com o pessoal que ouve o blog, que vê o blog e ouve o podcast. Então, se você tiver alguma tatuagem do Ghost, cara, ou você saber de alguém que tem, fala pra ele mandar pra gente, ghostbcpodcast@gmail.com. E se você não tiver com preguiça de entrar no seu e-mail e upar foto, anexar e tudo mais, agora lá no blog tem uma aba que você vai lá em cima, chama formulário de contato. E aí é tudo mais fácil, já cai lá no e-mail lá e você participa do mesmo jeito. Temos mais aí, o Atila também, ele fez uma pergunta pra mim aqui, se eu sabia, a gente essa semana postou o vídeo lá do Year Zero, né? As duas versões, pra quem gosta aí de um soft porn maneiro, tem a versão sem censura também. Assista lá. E ele perguntou pra mim se eu sei o significado daquele menino no clipe. Olha, Atila, eu não achei nada, cara, assim, como eu já falei em outros programas, é muito difícil achar as coisas do Ghost na internet. Então, pra você achar uma interpretação de um videoclipe, seria praticamente possível. Mas eu fiz a minha. Eu não sei se é o correto, se é o que os caras pensaram, mas eu pensei em alguma coisa. Eu creio, Atila, que o menino no videoclipe, ele representa o Year Zero, cara. Porque você vê que ele tá ali com o livro e tem umas cenas que dá um close nele e começa a fazer umas nuvens negras no fundo. Sei lá, o menino tá meio estranho, com uma cara de, sabe aquelas crianças de filme de terror? Aquelas crianças repugnantes de filme de terror? E no final você vê, ele tá lendo aquele livrinho lá, não me lembro agora o que é, se é uma bíblia, se é um livro aleatório, se é uma bíblia de Satanás, sei lá. Ele tá lendo lá e você vê que acaba, você pensa que ele tá todo inocente lá, ele dá aquele sorrisinho maroto de canto, assim. Cara, eu não sei, eu assisti interpretando que ele seja o Year Zero, né? Uma coisa nova, uma coisa... Como que posso explicar o Year Zero pra você? É o menino, é o mal tá ali encarnado. Sei lá, eu interpretei assim. Não sei se foi convincente pra você, mas pra mim foi isso. Bom, a gente também recebeu uma mensagem mais uma vez aí, tá acompanhando o podcast, muito obrigado, Lucas Pucci. E ele pediu pra gente fazer umas postagens sobre referências, ou episódios sobre referências das capas e dos videoclipes e das letras. A gente vai fazer, principalmente das duas capas, que é assim, é o que a gente pode encontrar bastante informação pra falar. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui da Infest Suman, mas a gente vai ter um episódio totalmente dedicado pra essa parte das capas e referências. Bom, o Ítalo também deixou uma mensagem lá, o Ítalo Oliveira. Muito obrigado, Ítalo, você reconhecer aí o nosso trabalho, valeu mesmo. E que mais que temos? Já falei do Douglas, que pediu pra gente fazer os posts com tatuagem. Vai ter, cara, vai ter. É que eu quero fazer com a tatuagem da galera que participa, pra ficar uma coisa mais legal. Então, último recadinho que eu tenho pra dar também é que semana passada eu falei que em breve nós estaríamos na iTunes Store, mas a maldita loja da maçã rejeitou o nosso podcast, cara. Como assim? Como isso é possível? Sim, eles rejeitaram, mas não se preocupem. Logo a gente vai estar em outras plataformas aí de agregador de podcast. E não deixe de assinar o nosso feed, porque você recebe as postagens exclusivas, cara, em primeira mão. Antes de eu postar links em grupos e páginas e tudo mais, se você assina o feed, chega mais rápido pra você. E fora que é uma puta porra que você dá aí pro podcast. Bom, então eu acho que era isso que eu tinha pra falar de recados e tudo mais essa semana. Muito obrigado pelas inúmeras curtidas e feedbacks positivos que vocês deram durante essa semana sobre episódio Year Zero e tudo mais. Bom, vamos para a vinheta e eu já volto falando do Infest Suman. É isso aí, galera, então vamos lá falar sobre este álbum lindo, maravilhoso, que pelo menos eu amo de paixão, acho muito foda, cara, adoro ouvir esse álbum, não só esse também, como o Opus, acho muito foda, mas esse pra mim é especial porque saiu quando eu tinha começado a curtir a banda e logo depois eu fui ver os caras ao vivo e, pô, sensacional, não vou ficar puxando o saco e falando bem sempre. Vamos falar um pouco das músicas, um pouco de cada uma, lançamento, versões e tudo mais. Bom, o Infest Suman, ele no final, acho que foi no final ou no meio de 2012, os Nameless Go já tinham dado entrevista, estavam dando entrevista dizendo que já tinha terminado o álbum e que ele já tinha um nome e tal. E durante todo esse tempo, como vocês puderam conferir aí, até o lançamento teve single, eles lançaram o Secular Haze lá na página, quando houve a troca de papa o pessoal pôde escutar a música inteira. Depois, sobre o Year Zero, novamente, eu achei mil e uma datas diferentes sobre o lançamento do Year Zero, mas que tudo indica foi antes. Como eu já falei, se você sabe que não foi antes, você fala com a gente aí. Então, o Infest Suman estava lá programado para sair lindo, maravilhoso, dia 9 de abril. Bom, como Ghost é uma banda polêmica, né? É uma banda que gosta de criar uma polêmicazinha, hein? O que eles resolveram fazer? Eles queriam colocar uma capa no CD. E não era uma capa muito adequada pro mercado, né, cara? Então, você já viu, né? Os americanos já encanou, um monte de empresa já também já ficou chateado, não quis lançar, que era uma ilustração de uma orgia nos tempos clássicos e áuricos. Então, deu merda. Lógico que ia dar merda, né? Aí até os caras mudarem tudo e voltar atrás, o CD deu uma atrasada, ele não veio. Dia 9, né? Só que antes, né? Ele viria a sair no dia 16. Antes disso, o que aconteceu? Nos dias de hoje, os álbuns vazam na internet. E o Infest Suman não foi muito diferente, né? Também, a data de vazamento, eu tenho duas datas, né? Também não sei se estão certas, porque eu esperei sair pra baixar depois, né? Porque, né? Você sabe como é que é, né? Hoje em dia a grana tá cruel, tá cruel. Então, o álbum vazou. A banda não se pronunciou sobre isso. Também foi propaganda pra eles, né? De um jeito ou de outro é propaganda pros caras. E só eles saem ganhando, né? Bom, então, o Infest Suman seguiu aquela mesma linha. Feito no Blackbird Studios. que fica em Nashville, no Tennessee. É, vem do mesmo produtor, o Nick Raskulinich. A empresa é a Universal Republic Records, da Loma Vista, que é a subsidiada dela e tudo mais. A mesma coisa que vieram dos dois últimos singles, é, também serve para isso. Na questão das versões em CD e LP, eu achei uma porrada, galera. Achei um monte. Tem versão deluxe, versão picture disc, vinil preto, vinil transparente, tem CD promo, tem vários CDs. Alguns que saíram com poucas diferenças foi a versão do Japão. Tem na versão japonesa, ela vinha com as faixas La Mantra Mori, I'm Marionette do ABBA, o cover, né? E ela vinha com um cover novo, Waiting for the Night, do Depeche Mode. Isso na versão japonesa. Depois a gente teve também a versão deluxe, que ela vinha com as duas mesmas faixas, La Mantra Mori e I'm Marionette, do ABBA, e vinha com o videoclipe da Secular Haze, na edição digital, só na versão digital de luxo. Depois, logo lá na frente, foi sair o Infestus Human Redux, né? Que é um Infestus Human junto com o EP do If You Have Ghosts. Tem gente que vem o EP, eu vi umas versões que parece que vem o disco numa capinha dupla, e um deles é o If You Have Ghosts. E tem outro que ele é tipo LP branco, que parece só Secular Haze, só saiu nesses LPs de edição limitada. E também tem a versão que é aquela capa com as cores diferentes e tal. Fora isso, como eu falei, tem uma pancada de versão. Eu vou tentar durante essa semana postar as versões que tem e tudo mais, se eu conseguir reunir todas, porque é muita coisa. Então, pra ficar falando aqui uma por uma, o que tem de mais, o que tem de menos, vai ficar muito extenso o programa. Bom, essa primeira parte, eu vou falar isso, eu vou tocar um som pra vocês aí deste álbum maravilhoso, muito bom, que eu adoro muito, que é a Infestus Human. E eu vou tocar pra vocês aí essa música. Eu não sei se eu vou falar o nome certo, se eu falar vocês me corrijam, porque eu ouvi várias interpretações dela. É a Gigolo Armadillo, Medido, né? Eu ouvi muita gente falar Megido. Eu vou ficar no Megido. Então fiquem aí com Gigolo Armadillo e eu já volto. We'll be right back. massa esse som, né, galera? Ó, é foda esse CD. Bom, vou falar um pouco agora sobre o disco, a capa, as letras e tudo mais, ou as faixas, né? Não vou também fazer que nem no Opus Eponymous, ficar dando estrelinha ou classificando faixa. Não, a gente fica com 3 horas de programa. Bom, a capa do Infesto Suman, como muitos sabem, ela é inspirada pelo filme Amadeus. Eu estava lendo um pouco sobre esse filme. Ele é sobre Wolfgang Amadeus Mozart, né? Compositor, e sobre o Antonio Salieri. Cara, esse filme foi premiadíssimo. Ele foi indicado a 53 prêmios, até onde se sabe. E ele ganhou 40, cara. Ele ganhou um Oscar, é foda o filme. E a capa é muito... A capa do CD ficou muito... Você vê ali a inspiração. Se colocar uma do lado da outra, fica bem claro. Então, como eu já disse no começo, vai ter um episódio especial sobre referências e tudo mais. Esse eu vou só passar por cima mesmo. Então vamos aí com o nosso querido faixa a faixa desse disco, que eu acho sensacional. Tem que deixar frisado, né? Falar mais de uma vez, que caso vocês não tenham entendido, que acham esse disco foda. E eu sei que vocês acham esse disco foda também. Bom, começamos aí a nossa saga aí pelas faixas com a número 1, Infesto Suman. A Infesto Suman, ela em latim parece significar hostil. Eu não sei se é em latim ou se é para português, mas ela significa hostil. E a gente começa a Infesto Suman. Até ficou música, primeira faixa aí de muitos shows, né? Depois que o álbum foi lançado. Começa com as vozes, né? Aquelas vozes entoando a oração, né? Que é uma oração, né? Seria como algo mais ou menos como... Deixa eu ver se eu acho aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Mal, todo celeste, destruir, anticristo, filho de Satanás, hostil. Isso seria a tradução, né? Porque eu não sou muito bom com latim, então eu fico com ela. Bom, ela já é uma música que emenda na Peraspera Ari Inferi, que também é uma música muito boa. Eu gosto muito, ela muda muito, assim, o ritmo dela. Ela tá no ritmo. No refrão ela muda totalmente, mas ela ao vivo, ela é mais impactante ainda, que todo mundo cantando o refrão. Cara, é demais. Se você já foi, você sabe do que eu estou falando. Apenas pera de inferir. E ela é uma ode à luxúria, cara. Mano, sensacional esse som. Em seguida, a gente tem aí, já que a gente já tava conhecia, né, antes do álbum, a Secular Haze, né? Que também, mais uma vez, eu vou ficar puxando o saco porque eu acho um som incrível. É ótimo. O ritmo dela, o vocal do Papa. Cara, massa, muito massa. Aí em seguida a gente tem aí, que a gente acabou de ouvir, Gigolo Hermagido, depende como que você fala aí. Ela já tem uma sonoridade mais assim, mais anos 80. Você vê a presença do teclado ali, ela tem uma pegada mais hard rock do que vinha antes. Então é uma música já um pouco diferente das outras e muito massa. Em seguida tem a faixa que puta que pariu, eu acho foda, que é a Ghoulie Zombie Queen. Cara, esse som, eu até tenho uma história com ele, porque eu nunca fui muito fã de som muito lento, som que nem no estilo que começa a Zombie Queen. Eu nunca curti muito, assim, eu sempre tive um pé atrás. A não ser que eu esteja ocupado fazendo alguma coisa, eu consigo ouvir. E nesse dia, quando eu tinha acabado de pegar o álbum e tal, que eu dei o play lá, que começou a tocar a Zombie Queen, eu estranhei, só que eu tava ocupado. Então, eu deixei ela rolar. Eu fiquei estranhando na hora que começou, meu irmão. Na hora que começou aquela parte empolgante, calma, para, como é que é isso aí? Parei prestar atenção na música. Cara, desde então virou uma das minhas músicas favoritas, cara. Da banda. Você vê muita influência ali de pop rock, de surf music, cara. Cara, é uma baladinha que se torna uma pauleira. E, cara, é incrível esse som. Cara, eu não tenho o que falar assim, cara. É foda. Eu acho esse som foda, né? Depois a gente tem a Year Zero, né? Ela começa lá com seus cantos gregorianos, né? Invocando ali os nomes do capiroto ali, vários apelidos que o Coisa Ruim tem, Pata Rachada, né? E ele começa. E ela é uma música sensacional também. A gente já falou dela aqui no single. Eu acho muito foda esse som. Muito, muito, muito bom. É um som que eu lembro até que eu passei o videoclipe dela pra sala de aula uma vez na faculdade. A gente podia escolher uns clipes, eu escolhi o clipe dela, ficou todo mundo achando meio estranho assim. Mas teve um outro que comentou que gostou. Até que no show em São Paulo, no primeiro show deles em São Paulo, eu tava lá, alguns amigos que não conheciam saiu falando: pô, aquela música lá do que fala os nomes do capiroto é bacana, hein? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Só eu que sabia pra falar pra ele lá. Mas Ear Zero eu acho foda. Solo de guitarra maravilhoso. Cara, não tem o que falar. Depois a gente tem a Body and Blood. Acho muito boa também. Logo no começo eu não ouvia muito ela. Às vezes eu pulava, porque eu passava, não tava. O refrão dela, você pode ver que é uma coisa bem... é uma coisa bem pop, é uma coisa... E não só o refrão, ela em si, você vê que é uma música um pouco... eu diria dançante, não sei se é a palavra certa. Mas ela é animada. Ela é animada. Ela é uma música, cara, que ela podia estar em qualquer filme cult dos anos 80, velho. É uma música foda. Depois aí temos outra que também eu, quando comecei a ouvir e tal, eu meio que pulava. Só que a gente amadurece e aprende a ouvir música direito, né? Que é Idolatrine, né? Ela começa com uma batera ali, ela vai se alinhando com as linhas do sintetizador ali. E o vocal do Papa, cara, é um puta músico, né? Se ele quiser cantar pop, cara, na vida dele, ele consegue. Ele é um multimúsico, né? Porque ele não vai viver só de rock. Se ele quiser ver de outras coisas, ele canta muito bem qualquer coisa. Papa é sensacional. Vamos esperar aí como que vai ser o terceiro Papa. Creio que vai ser o mesmo, né? Mas o solo, cara, dela é muito... você vê como que os caras são entrosados e tal. E eles é um solo matador, velho. É sensacional. Depois da Idolatrine, temos também, se eu não sei se eu vou falar esse começo do nome certo, Death of Satan Eyes. Cara, ela começa... é um refrão... um refrão, não, um riff, né? Um riff simples, mas que é um riff poderoso, cara. Não tem como você não bater cabeça nesse som. O som é massa. O Ghost é foda, você tem que ficar falando muito, né? Depois da Death of Satanás, temos aí, pra mim também, se tornou uma das minhas, de longe favoritas. Que é a maravilhosa Monstrous Clock. Cara, é sensacional. Logo que eles começaram a tocar essa música, o povo e junto, né, cara? Eles falavam que era uma música boa, que era pro pessoal cantar e tal, que era uma música para fuder. Olha aí o Papa falando essas coisas, rapaz. E é como dizem, né? Se você for num castelo do Conde Drácula, velho, fazer uma visita lá na Transilvânia, cara, bota a Monstrous Clock pra tocar, que faz uma trilha sonora perfeita, cara. Esse som, mano, também saiu o videoclipe do Monstrous Clock. Foi o terceiro, né, videoclipe que eles gravaram durante a passagem da banda pelo El Rey Theater e o Webster Hall. Ele foi dirigido pelo Rob Sammer. Saiu 3 de julho de 2013. Essa semana também postaremos o videoclipe de Monstrous Clock pra vocês lá no blog. Quem acessa lá vai poder ver, caso você não viu ainda, né? Vai saber, a gente sabe, né? Vai que tem algum vídeo que não viu, então já vai botar pra vocês lá, assim como vai botar download também e tudo mais. É a segunda parte aqui, acho que era isso. Agora vamos de mais um som aí e depois eu volto pra falar mais algumas coisas. Claro que eu vou tocar o som aqui que eu falei ali atrás, que eu amo e paixão. É um som sensacional que eu vi ao vivo ano passado não, que eu vi ao vivo esse ano. E, pô, sensacional, cara. Pô, até me emocionei, cara, vendo ao vivo esse som. Pra quem gosta aí dela, vai pra vocês e vai pra mim também, porque eu gosto também, que é Gula Zombie Queen. Sensacional, não tenho o que falar, apenas ouço. succubus and usurp the throne. Cara, sensacional esse som. Eu não queria nem voltar, eu queria tocar ela de novo. Mas vamos seguir com o programa aqui. O Infesto Man, vamos falar um pouco dele agora. Como foi recebido pela crítica? Crítica e gosto, cara, são duas palavras que andam ali de mãos dadas, né? Porque a banda, sabe, né? Ela ouve xingo de todo mundo, assim como quem é fã levanta a bandeira dos caras onde quer que vá. É uma banda de extremos, né? Então, quando eles lançaram um CD novo, já tava aquela expectativa, vamos ver se eles vão manter o que fizeram no primeiro, se eles vão inovar, o que eles vão fazer. Então, teve muito lugar que deu pros caras 5, assim como quem, como a gente pode dizer, classifica com estrela, deu 3, 2,5, e assim como teve revistas e teve sites especializados que de nota 10 deram 8, 7... A Loudwire deu 5 estrelas, cara, pro álbum. Assim como eles ganharam o prêmio deles lá de melhor vídeo de metal, né? O álbum também foi super bem recebido. Tem sites que postam sobre cultura pop, tal, música e tudo mais, que falam muito bem. Assim como tem gente que fala que é uma bosta, que é pra dormir, e não entendem a proposta da banda. Ficam comparando com o Mercyful Fate, que, cara, não tem quase nada a ver. Não é que não tem nada a ver, mas cada um é um. O próprio King Diamond já citou que, pô, ele se sente lisonjeado de ser dito como uma das influências da banda, porque ele gosta da banda. E que cada um tem o seu estilo. Ele não vê uma semelhança entre as duas bandas, porque cada uma é uma. Não tem que ficar comparando na questão de crítica e tudo mais. O álbum, ele ficou em várias paradas e tal, porém ele ganhou destaque na Billboard, cara. Hard Rock Albums ficou em primeiro, velho, nos Estados Unidos e na Suécia também, né? Tem nem que dizer, a casa dos caras ficaram super bem colocados lá. Também ficaram lá na Finnish Albums Chart, ficaram em quinto. Aí depois teve várias outras posições na Billboard Top Rock Albums, ficaram em décimo lugar. Então, assim, para um segundo disco de uma banda de hoje em dia, é uma coisa que é ótima, né? Sensacional. Ficar em primeiro, cara, na Billboard da Hard Rock Albums, em primeiro na casa deles, pô, massa. Assim como acontece de bandas brasileiras ótimas, aí não conseguir uma posição tão boa aqui em casa mesmo, né? Então, é isso um pouco que eu tinha para falar. Acho que essa semana também vai ver se eu posto pra vocês o book que tem com as fotos do álbum Infesto Man, que são umas puta arte foda, cara. Que ela foi feita pelo artista, olha o nome da figura. Deve ser nome artístico, lógico. BP Necropolitus Cracoviensis Zbigniew Bialek II. Foi esse cidadão aí que fez as artes e que fez aquela capa que não deu certo, que atrasou o lançamento do álbum, que era pro dia 9, aí depois foi lá pra frente. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu quero falar mais coisas, mas eu não quero falar tudo em um programa só, porque senão depois a gente vai ter programa, né? Então, quanto à parte das influências, eu vou mais pra frente falar sobre as letras, comentar mais sobre as letras, não passar assim por cima que nem eu passei. Então, você tá reclamando aí que o programa tá acabando, eu não falei quase nada, calma cara, é porque vai ter mais coisa pra frente pra gente falar, certo? Então é isso, semana que vem a gente volta. Eu acho que vocês já sabem de quem que a gente vai falar, que é o EP que dá nome a este programa, que é o If You Have a Ghost. Um EP cheio de covers, tem uma musiquinha ao vivo lá também. E é isso. Pra acabar, eu tenho que tocar essa música, que ela é sensacional. Eu acho ela assim demais. Eu amo essa música, cara. Que é a Monstrous Clock. Eu volto semana que vem. Não deixe de enviar suas perguntas lá para o nosso Gmail ou pelo formulário. No YouTube também, quem não conseguir ouvir pelos players, tem no YouTube também o canal, ali do lado no blog tem a aba para você escrever. Google Plus, também estamos no Google Plus, sim, estamos no Google Plus. Temos muitos acessos lá, que lá tem o esquema do search, né? que lá é mais um meio do Google buscar informações e não uma rede social. Mas quem quiser usar e seguir a gente, fique à vontade. E no Facebook também, que está muito bom. Não é uma página que tem muitos fãs, mas os poucos que tem são ótimos. Sempre curtem, comentam, compartilham. E é isso aí, galera. Fiquem com esse som maravilhoso chamado Monstrous Clock. E até semana que vem. Um forte abraço a todos. To the sound of the monstrous clock, here is cleansed a semble flock, like candles burn on minds alive. se você ouviu o programa até agora, comenta aí, deixa nos comentários. Batata!